Completo final de motor, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos. Pós 2000, vou direto ao ar, subindo para o 1202, passar em cima.